Manuel Leomardo Diniz para o mandato 2009-2013 e antes de entrar propriamente gostaria de dar aqui duas ou três palavras. Primeiro, a minha primeira palavra seria de agradecimento, como não poderia deixar de ser, a esta equipe que liderou durante 8 anos com a presidência do Dr. Sebastião Antunes, fazendo um trabalho, muitas vezes, em condições muito difíceis. Eu assisti a isso, porque, como vocês sabem, era diretora do Crédito Agrícola, e como era diretor do Crédito Agrícola, sobretudo na parte das áreas financeiras, apercebi-me de como as coisas decorriam. E por isso tenho absolutamente consciência das dificuldades que esta direção lutou e do trabalho excelente que realizou. Eu penso que não é, ainda ontem a Câmara Municipal aprovou um voto de louvor na sua sessão de campo ao trabalho destes elementos que estão aqui e que na presidência do Dr. Sebastião Antunes, e por isso, neste momento, como Presidente da Câmara, eu queria deixar aqui uma palavra a toda a direção, a todo o Conselho de Administração, o meu muito obrigado em nome do município pelo esforço que vocês fizeram, até porque uma pessoa percebe nitidamente, e também acho que estes estatutos encontram-se desatualizados neste momento. Há aqui, porque as pessoas servem a causa absolutamente sem terem nenhum tipo de remuneração, e hoje, na vida atual, e numa forma de associativismo, isto não é muito fácil de encontrar. E por isso ainda tem mais valor quando as pessoas se dedicam a uma obra desta ordem. Eu também não tenho dúvidas nenhumas que esta Fundação teve grandes desafios no passado, mas vai ter também grandes desafios no futuro. Os tempos, nós sabemos que não são fáceis, em termos de ordem económica, mas percebe-se nitidamente que somos capazes. E também nesta nova administração, terá como seu presidente o Dr. Álvaro Abreu Herdade, que, na minha opinião, reúne um conjunto de requisitos para que possa projetar esta Fundação no futuro, em termos de organização. Todos sabem que esta Fundação presta um serviço excelente à sua comunidade. E até digo mais, tenho dito isto muitas vezes, hoje talvez a Fundação Oliveira do Hospital já foi uma cidade, ou já foi um concelho, ou uma vila, onde havia uma grande centralidade e que fomos perdendo, durante anos foi-se perdendo esta centralidade. E eu hoje sou a vejo e mantenho esta centralidade em relação aos concelhos de Ceia, ao concelho de Tábua, de Arganila, é uma fundação que hoje ainda tem essa centralidade. Porque o resto já o perdemos também. Perdemos, foi mal, mas perdeu-se. Perdeu-se porque os outros cresceram e nós não nos adaptamos aos tempos. E hoje é possível, ainda no outro dia, penso que no domingo até, e sou testemunha da forma como se trabalha aqui nesta casa. E sou testemunha porque tenho cá neste momento a minha mãe, e venho cá todos os dias, ou só ontem por acaso foi um dos poucos dias que não estive, porque estive em Lisboa numa reunião, mas tenho visto a dedicação. E não poderia deixar também aqui uma palavra de apreço ao trabalho de que todos os funcionários exercem, independentemente do seu grau ou da função que exerce. Porque importante é nós percebermos que uma casa como esta, uma fundação, há sobretudo um trabalho de equipe. E essa equipe funciona com os médicos, mas funciona também com os auxiliares da ação médica. Por isso, é esse desafio que eu também vos quero dizer aos funcionários que vocês podem acreditar, porque nesta escolha do Presidente houve um traçado, um perfil também de competência. Mas não tenho dúvidas nenhumas também. E como disse em relação à equipe que sai agora, nos diferentes elementos que pertenciam ao Conselho de Administração, e que eu tenho consciência e sei que funcionavam muito bem. E que funcionaram sempre com um grande sentido de equipe, que é isso que eu também espero que este Conselho de Administração faça. Não é espero, tenho a certeza que vai fazer. Porque, no outro dia, dizia-me o Dr. Pedro Oliveira, um homem também forte desta casa, dizia-me que nas reuniões, quando acabava sempre tudo em consenso, mesmo neste Conselho de Administração anterior. Mesmo que elas fossem discutidas, mesmo que houvesse posições divergentes. E isso é que é fundamental, percebendo todos que aqui o que está em causa são os utentes. Mas também estão em causa muitos postos de trabalho que nós temos aqui. Porque a Fundação é hoje uma grande empresa em termos de número de trabalhadores. E hoje que o mercado de trabalho, nós percebemos que percebe dificuldades, é importante nós conseguirmos ter este número e, se for possível, aumentá-lo. Eu penso que há desafios para o futuro para aumentarmos esse número de empregados, para que esta função também responda a outras necessidades que esta Fundação ainda hoje não responde. E por isso, mesmo para acabar, mesmo como último, eu dizer-vos, as pessoas que acompanham o Dr. Álvaro Abreu Herdade são pessoas de diferentes... não têm a ver com a... têm a ver, sobretudo, penso eu, que a escolha de algumas foi discutida também comigo, é verdade, Dr. Álvaro Abreu Herdade, e eu penso que não há aqui respeito de ninguém por não ter entrado ninguém da outra equipe. Se calhar até foi propositado. Não que as outras pessoas, como eu disse aqui, quando uma pessoa reconhece que as outras pessoas fizeram um excelente trabalho, qualquer pessoa das outras poderia ter aqui ficado nesta equipe. Como até o próprio Dr. Sebastião Antunes poderia ter ficado, mas ainda muito antes das eleições tivemos uma conversa e ele nunca se disponibilizou. Percebo perfeitamente, porque há 8 anos que estava cá, tinha um trabalho e estudar trabalho, e realmente isto às vezes deve-se passar. E foi nesse entendimento também que houve, não há aqui em relação às pessoas que vão sair agora. Pelo contrário, há da nossa parte e da minha parte como Presidente da Câmara uma grande compreensão pela excelência de trabalho que vocês realizaram. E como eu disse, acredito que os desafios do futuro que esta Fundação vai ter e que são difíceis, sobretudo na sua área económica, nós percebemos que eles são, sobretudo, bastante difíceis, mas acredito que esta equipe vai levar a bom termo, até porque, como se percebe, há aqui pessoas, todas as pessoas também que constituem esta equipe, que vai iniciar, desde o Dr. Luís Lagos, a Dra. Maria José, a Dra. Paula Mendonça, o Dr. António Navais, que são pessoas diferentes nas suas perspectivas de vida e com uma experiência de vida também diferente das suas áreas, e eu penso que é com esses contributos de diferença que nós podemos fazer também um trabalho de excelência na coordenação e na presidência do Dr. Álvaro Abreu Herdade. E por isso, para também não me alongar muito, a Câmara Municipal também vai ter um papel. Não é que a Câmara Municipal tenha... não é que a Câmara Municipal queira intervir ou queira ser dona da Fundação. Não, deixemos isso. Não é essa pretensão, porque a partir de agora isto está absolutamente entregue ao seu Conselho de Administração, que tem pessoas para resolver os problemas e para desafiar esses caminhos do futuro. Agora, o que a Câmara Municipal e o seu Presidente e a sua variação deve ter é contribuir, ajudar, quando for preciso, nos grandes desafios da Fundação. Porque quando se ajudam outras coletividades, outras associações que se devem ajudar todas no Conselho, mas nós percebemos a importância que tem a Fundação. E por isso eu, como Presidente, já disse, estarei disponível para reunir com o Conselho de Administração e ajudar também em termos económicos e nas outras áreas daquilo que estiver dentro das nossas possibilidades. E agora o que é que mais poderia dizer? A uns dizer muito obrigado e a outros desejar-lhe sorte.